companhia. Quando a lua se levanta, traz junto com ela o suor da multidão. E na amplidão ressoa forte o pé que levantando o pó do chão. Põe no meu coração o carimbó. E eu tô só, morena, e eu tô só. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó. E eu tô só, morena. Tirei a prova pro Monte São José pra não.